Este quem eu uso é o meu filho, o meu primogênito, que eu criei com as minhas próprias mãos. Que está aqui para cumprir a minha justiça, a justiça do meu reino, que veio para estabelecer na terra a nova Jerusalém, um mundo de amor, de fraternidade, de bonança, de luz. Eu sou a luz do mundo. Quem em mim crê não perece. Este meu filho, criado para ser um Cristo, mediante o esforço e a dedicação a qual ele dedicou nesta encarnação, tão logo eu despertei para a verdade, ele superou e venceu apenas o que necessitava para se tornar um Cristo. Um Cristo como eu. Pois não existe só um Cristo. O universo de meu Pai é vasto. Existem muitos Cristos. Eu estou à frente do governo deste setor, desta ilha cósmica chamada Via Láctea. Estou à frente do governo deste planeta, o qual eu passo agora para o meu filho. O meu Cristo planetário. Riandererenai Yeshakante, este é o nome dele. O espírito que habita este corpo que vocês podem ver agora, que se chama Pedro, nesta encarnação, ele é um Cristo. Eu o fiz carne. Eu o mandei para este planeta com o meu amor. Este é o meu retorno. Dois Cristos trabalhando junto. Ele e eu. Eu sou um Cristo mais antigo. Sou um Cristo mais velho, mais experiente. Ele ainda é um Cristo criança, mas é um Cristo. Eu também comecei assim. Ele ficará à frente do governo deste planeta. Já está. Eu vou apenas orientá-lo, auxiliá-lo. Tão logo ele estiver pronto, eu debandarei desta galáxia para outra, qual está incumbida a mim uma nova missão. Mas nunca estarei distante dele, estaremos sempre juntos. Tome a minha força, o meu amor, o meu espírito. A partir de hoje ele atinge outro patamar espiritual. Para o que está no porvir, para o que está a caminho, eis que eu deixo com ele uma legião de milhões de anjos. Onde ele for, estes anjos caminharão com ele, eu caminho com ele, ele é o meu filho, se é meu filho, é filho de meu pai. Quando criei, me uni com mais quatro consciências cósmicas que estão à frente desta galáxia, eu sou o mais antigo, nos unimos. Todo o nosso amor, toda a nossa luz, toda a nossa força, e o espírito dele saiu de mim. Assim o espírito dele nasceu. Rianderenenai e Eshakante. O meu príncipe que veio para ser um cordeiro e é um cordeiro passará o que eu passei. Não acreditarão nele. Ele será atacado, ele será humilhado, ele será cuspido, ele será caluniado, ele será difamado, ele será também crucificado, mas com a língua do homem que ainda é má, incrédula, invejosa, orgulhosa, soberba, sedenta de poder, egoísta. Mas ele fará a minha obra. Ele é espada, ele é justiça, a justiça de meu Pai, a minha justiça. Ele não recua, ele só anda para frente. Ele não veio trazer a paz, mas sim a luta, a guerra. Pois para entrar no reino de meu Pai, se entra pela força. Esta força é pela ousadia, pelo querer, pela vontade, pela sinceridade, em espírito e em verdade, de coração, de alma, de espírito e corpo. Você quer diminuir? Não, eu quero botar a música lá aqui. Coloquei aquela música ali. Necessário se faz que o compreendam, que o entendam, mesmo sem entender, mesmo sem acreditar, mesmo sendo encarnado e tendo dúvidas no coração, tenham fé, acreditem, este é o meu Cristo. Eis que farei nesta casa coisas grandes. Farei através dele, da voz dele, das mãos dele, dos pés dele, coisas grandes. Os meus estão a caminho, aqueles quem eu quero resgatar, aqueles quem eu quero exortar, aqueles quem eu quero preparar para o grande degredo. Eis que os meus cavaleiros da justiça estão se apresentando um a um nesta casa. Tão logo os sete se apresentarem, os meus ceifadores, os cavaleiros da minha justiça, embaixadores do karma, a justiça será feita nesta terra. Haverão desencarnes de todos os tipos, haverá queda financeira, haverá doenças, haverá desmembramentos, pois assim escolheram. A justiça do meu Pai será cumprida antecipadamente. Assim foi decidido pelos tribunais do karma celestial. Tão logo os meus guerreiros, os meus varões de guerra, receberam a notícia e a ordem, já estão a postos para praticar a minha justiça, a justiça de meu Pai. Eis que trarei aqui aqueles que ainda têm chance de serem renovados, para que não apareça a marca em suas mãos e em sua testa, a marca da besta. O momento é apocalíptico e muitos não veem, não enxergam e não acreditam. O momento é decisivo. Meu pai, o justo juiz, já decidiu e bateu o seu martelo. E a justiça será cumprida. Meus sentinelas estão todos a postos. Eu repito, tão logo os meus cavaleiros se manifestarem, os sete, neste veículo de comunicação, a justiça começará. Não se assustem com o que verão. Não haverá cura para as doenças que se manifestarão. Sentirão na carne. A justiça está sendo feita e será feita. Daqui a pouco tempo, eu tomarei o corpo do meu filho completamente, tirarei sua consciência, tomarei o seu corpo como o meu corpo e vou caminhar ao lado dos meus. Os meus apóstolos encarnados na terra para fazer a minha obra, para estabelecer o meu reino neste mundo. Façam suas escolhas. Aqueles que querem caminhar à minha direita e aqueles que querem ficar à esquerda. Façam suas escolhas a quem querem servir, a mim ou a Satanás. A justiça está próxima e é já. Eis que vos deixo a minha luz, a minha paz, a minha bênção e a minha graça vos basta.